começar a fuleiragem. 1, 2, 3, 4. Não tira a paixão. A minha mulher. Cara de cavalo, boca de cavalo, dente de cavalo, orelha de cavalo, cabelo de cavalo, mas tu não é cavalo não. E é o quê? Tem cara de cavalo, boca de cavalo, dente de cavalo, orelha de cavalo, pinta de cavalo, mas tu não é cavalo não. Mentira, você dizer que não me ama. Não me ama. Mentira, você dizer que não me quer. Não me quer, não me quer. Mentira, você dizer que não será, que não quer ser a minha mulher. Cara de cavalo. Maria João!